you are running to Algeciras, true Southwood. Atende essa via Bomba de Ouro para 220. Ricardo 9073, todo desbloqueado para 2209. Station 6 Lima. 3, complexo Norte Sul, Comércio no Sul, Salvador, prefeito, 118, Sistema Norte Sul. 3, Tower, 4, da direita, prossegue Alfa. Kilo, Cate 3, provavelmente posição 6, Calbu. José com formato plano do 380 saindo, abordando a trajetória Alexa, curva direita para o decolagem de 190. Senhora 5503, controle 108. final do seu segmento, no seu Salvador, frequência 118, decimal 95. Quando estão próximos do seu estacionamento? sua tarde com sensação. Thank you. 2-1. Na 210, comunicado pela Rádio 2 de Belo Salvador, liga para 2 a vista é o meu. Azulado 5506, 208, boa. Azul 5106, está autorizado até o ponto de espera, dia 3 de viagem de alta, ponto de espera pronto, 5106. 3098, com a parada na decolagem, dia 6 do Salvona, submantendo o voo 320. Dia Salvona, sessão 320, 4090, boa.